pensamento do seu coração. Quase que eu fui atropelado umas 5 vezes pela solidão. E a única placa na frente que eu vi era não, não, não. Mas eu ouvi um sim, um lugar onde tinha os amigos de copo torcendo por mim. Se eu contar, ninguém acredita. Mas foi com a mamada que eu esqueci a maldita. Aqui a gente bebe, aqui a gente canta, aqui a gente chora, ouve com a história. Aqui a gente gasta o que não tem. Amores que vêm para o mal, avares que vêm para o bem. Aqui a gente bebe, aqui a gente canta, aqui a gente chora, ouve com a história. Aqui a gente gasta o que não tem. Amores que vêm para o mal, avares que vêm para o bem. É verdade, viu? O melhor lugar pra curador de amor é no boteco mesmo, viu? Mas eu ouvi um sim, um lugar onde tinha os amigos de copo torcendo por mim. Se eu contar, ninguém acredita. Mas foi com a malvada que eu esqueci da maldita. Aqui a gente bebe, aqui a gente canta, aqui a gente chora, vou ficar a história. Aqui a gente gasta o que não tem. Amores que vêm para o mal, amores que vêm para o bem. Aqui a gente bebe, aqui a gente canta, aqui a gente chora, ouve cada história. Aqui a gente gasta o que não tem. Amores que vêm para o mal, amores que vêm para o bem. Aqui a gente bebe, aqui a gente canta, aqui a gente chora, ouve cada história. Aqui a gente gasta o que não tem. Amores que vêm para o mal, amores que vêm para o bem.